preach tonight, o que eu quero falar hoje à noite, is somewhat, it has a prophetic edge, if tem you like. Um lado profético para a sua igreja. I want to speak into the life of your church. Eu quero falar na vida da sua igreja. As you move forward into all that God nesse has. Momento que vocês estão se direcionando para aquilo que so, Deus tem. The scripture I'm going to read from, então a passagem que eu vou ler is the Book of 2 Kings. Uma passagem que está no segundo livro de Reis. It's in chapter 4, no capítulo 4, verse 8. No versículo 8. It's a very interesting piece of scripture. É uma passagem muito interessante. But I just want to encourage you. Mas eu quero te encorajar. To keep your spiritual ears open. A manter os seus ouvidos espirituais keep abertos. Keep your spiritual eyes aware. A manter os seus olhos espirituais abertos. Because God will speak to you, amen. Porque Deus vai falar contigo, amém? Let's pray before we read. Vamos orar antes da gente ler. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You're so amazing. Tu és maravilhoso. Thank you that you see every life. Obrigado porque o Senhor vê cada vida. Every situation. Cada situação. And you love all of us. E o Senhor ama cada de nós. Thank you for your presence here. Obrigado pela sua presença Don't aqui. Don't have to invite you in here, Holy Spirit. Nós não precisamos te convidar para esse auditório. Because you're already here. Porque o Senhor já está aqui. So we just want to say thank you for being então nós queremos here. Te agradecer porque o Senhor está aqui. I am so appreciative, God. Nós somos tão gratos. That you turn up. Porque o Senhor está aqui. Thank you that you are here. Obrigado porque o Senhor está aqui. Help all of us to receive something from ajude todos nós a recebermos algo de você hoje, para que nós sejamos transformados por dentro. In Jesus' mighty name. No nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. 2 Kings, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher notável insistiu que ele fosse ter uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que ele possa ficar aqui conosco quando vier passar por aqui. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou a Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você, ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso já. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu luz a um filho. An amazing piece of scripture. Uma passagem fantástica. About this woman. A respeito dessa mulher, who we don't know her name, a gente não sabe nem o nome dela. But the Bible does say, mas a Bíblia diz, at the very start, logo no começo, it said this woman que essa mulher was very notable. Era uma mulher notável. There was something about her life. Tinha algo na vida dela. It says she was a notable woman. Que diz que ela era uma mulher notável. Notable means this. Notável significa o seguinte: when something or someone is notable, quando alguém ou algo é notável, it means it's worthy of attention. Significa que vale a pena prestar atenção naquilo. It's worthy that we give attention to this. Vale a pena prestar atenção àquilo. Notable also means notável também significa remarkable, marcante. This woman in the Bible, essa mulher na Bíblia, it tells us a Bíblia diz that she's worthy of giving attention que to, que vale a pena prestar atenção nela. That she's a remarkable lady, que ela é uma senhora marcante. And I'm not sure about your life tonight. Eu não sei a respeito da sua vida. But I know for me personally. Mas eu sei que na minha vida, pessoalmente. I want to live a remarkable eu life. Eu quero viver uma vida marcante. I want to live a life that is notable. Eu quero viver uma vida que é notável. Not so people can look at me. Não para que as pessoas possam me ver. It's so they can see the Jesus. Mas para que elas possam ver Jesus que vive dentro I de mim. I want people to be able to see Christ. Eu quero que as pessoas possam ver Jesus. Did you know that you're probably the best representation of Jesus? Você sabia que você talvez é a melhor representação that's de Jesus? Some people may see in que alguém vai ver na vida. Because if Christ lives inside porque se Deus e Cristo vivem dentro de the você, Bible calls us ambassadors a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. It means we represent him and his kingdom. Nós representamos ele e o reino and dele. The Bible says she's remarkable. E a Bíblia diz que ela era marcante. I know this about your life. Eu sei isso sobre a sua vida. I may not know you, talvez eu não te conheça. But I know God, mas eu conheço Deus. And I know he's called you to live a remarkable e eu sei que life. Ele te chamou para viver uma vida marcante. He's not called you to meet mediocrity. Ele não te chamou para viver uma vida medíocre. He's not called you to be boring and average. Ele não te chamou para viver uma vida chata e mediana. And mundane in life. Uma vida mundana. He wants you to live in a remarkable way. Ele quer que você viva de uma maneira marcante. So that people see God on the inside of you. Para que as pessoas vejam Deus dentro de você. This lady right here. E essa senhora aqui. She's one of these people. Ela é uma dessas pessoas. So she's notable. Ela é notável. So in this scripture. Então nessa passagem. I just want to extract a few things from it. Eu quero extrair algumas coisas daqui. A few things we can learn from her algumas life. Coisas que a gente consegue aprender da Because vida if dela. The Bible says she's notable, porque a Bíblia diz que ela é notável. There's a reason for this. Tem uma razão para isso. And I think she does several things. Eu acho que ela faz algumas coisas. From the scripture that we've just read. Dessa passagem que a gente leu. That if together we hear tonight. E juntos aqui hoje à noite. And we understand what God is doing in our own lives. Se a gente entender o que Deus está fazendo na nossa vida. And God also helps us see with our spiritual eyes. Deus também vai ajudar a gente a ver com os nossos olhos espirituais. E ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Aquilo que Deus quer fazer na igreja. Na nova igreja. That God wants to take you forward. Que Deus quer levar você mais para frente. Onwards and upwards. Que Deus quer fazer você progredir. Can you say amen? Você pode dizer amém? And there's quite a few things we can learn from this lady. Tem algumas coisas que a gente pode aprender dessa senhora. Here's the first thing. Primeira coisa. Are you ready? Tá pronto? She noticed it. Ela notou algo. She noticed him. Ela notou algo. The Bible tells us. A Bíblia diz para nós. Elisha, que Eliseu, as it happened, would come by her house. Passava pela casa dela. But she sees something in the man. Mas ela vê algo em Eliseu. She notices something about his life. Ela notou algo na vida de Eliseu. She sees like a pattern, if you like. Ela vê um padrão. She sees movement. Ela vê um movimento. There's something about Elisha's life. Tem algo a respeito da vida de Eliseu. That she takes notice of. Que ela reparou. She can see it. Ela conseguia ver. Not with just her natural eyes. Não só com olhos naturais. But she's using her spiritual eyes. Mas ela está usando os olhos espirituais. And she sees something significant on e ela his life. Vê algo significante na vida when dele. It comes to you and I, e quando se trata de mim e de você. We've got to notice what God is doing. A gente precisa aprender a notar o que Deus está fazendo. We've got to continually see what a gente precisa God is continuamente doing. Ver o que Deus está We've fazendo. Got to be able to use our spiritual eyes. A gente precisa ser capaz de usar os nossos olhos espirituais. To understand what God is doing in the church. Para entender o que Deus está fazendo na igreja. Because the church is you. Porque a igreja é você. People. As pessoas. Amen. Amém. Not a building. A igreja não é um prédio. Not inanimate objects. A igreja não é um objeto inanimado. Take all of us out of here. Se tirar todo mundo da igreja. You came in at midnight. E se você chegar aqui meia-noite. It's just gonna be some bricks and mortar. Vai ser tijolo e barro. There's no life here. Não tem vida nisso daqui. But when the people of Mas God as pessoas there, de Deus estão that's aqui, where the church é is. Aí que a igreja acontece. And so this lady, então essa senhora, she can see something on Elisha. Ela conseguia ver algo na vida de Eliseu. And so it is with your life and my life. E também assim com a sua vida e com a minha We've vida. We've got to continually notice what God is doing. A gente precisa continuamente notar o que We've Deus está fazendo. We've got to be able to see with our spiritual eyes. A gente precisa ser capaz de notar com os nossos olhos espirituais. We can see that God is moving. A gente consegue ver que Deus está se movendo. I love this about this lady. E eu amo isso a respeito dessa senhora. She can see God in Elisha. Ela podia ver Deus na vida de Eliseu. And something in her says, "Wow, there's something about this guy." E alguma coisa nela falava, tem alguma coisa nesse cara. I want to live like that. This world. Eu quero viver assim nesse mundo. I want to understand. Eu quero entender. That you've got to see the way God wants us to see. Ver do jeito que Deus quer que a gente veja. She was hungry for God. Ela estava faminta por Deus. You ever been hungry before? Você já ficou com fome antes? She was hungry for God. Ela tinha fome de Deus. Now Elisha is not God. Agora eu entendo, Eliseu não é Deus. But she's hungry for the God that's inside. Mas ela estava com fome desse Deus que estava dentro dele. So she can recognize that God is using him. Então ela conseguia reconhecer que Deus estava usando Eliseu. In a lot of ways, I believe you're a church like that. E de muitas maneiras eu acredito que vocês são uma igreja assim. And I want to encourage you tonight. E hoje eu quero encorajar vocês. To keep seeing what God is trying to show you. A continuar a ver aquilo que Deus está tentando keep, te mostrar. Keep being aware of what God is showing. A continuar consciente daquilo que Deus está te mostrando. Keep looking. Continue procurando. Keep noticing. Continue notando. Keep seeing. Continue vendo. The way that God wants you to see. Do jeito que Deus quer que você veja. This woman does this with Elisha. Porque essa senhora faz isso com Eliseu. She notices something about Ela notou algo a respeito It's dele. Easy to notice the irritating things. É fácil notar as coisas que nos irritam. It's easy to notice the frustrating things. É fácil notar as coisas que nos frustram. It's really easy to notice the things we don't like about É muito fácil notar as coisas que nós não gostamos a respeito It's easy da igreja. To notice the things I don't like about that person. É fácil de notar as coisas que eu não gosto a respeito de alguma pessoa. But God doesn't want us to live with those eyes. Mas Deus não quer que a gente viva com esses olhos. He wants us to live with those eyes. Ele quer que a gente viva com outros olhos. That can see the spirit of God moving. Com olhos que podem ver o espírito de Deus se mover. That can see what God is about to do in our midst. Olhos que podem ver aquilo que Ele está prestes a fazer no nosso meio. Porque Deus está prestes a fazer algo novo no seu meio. Quarta-feira eu vou para casa. Volto para a Austrália nas nossas igrejas. Mas Deus está prestes a fazer algo na sua igreja. Mas você precisa ser capaz de ver. And notice what God is doing amongst you. O que Deus está fazendo no seu meio. Notice what God is about to do. Prestar atenção naquilo que Deus está prestes a fazer. Can you say amen to that? Pode dizer amém? She notices this. Ela notou isso. That's the first thing. Essa é a primeira coisa. The second thing is this. Segunda coisa é a seguinte. I'm going to move quite fast. Eu vou andar rápido. Are you okay? Tá tudo bem? She got a hold of it. Ela se apegou. She got a hold of the man of God. Ela se apegou ao homem de Deus. I love this about this woman. Eu adoro isso a respeito dessa senhora. She sees something in him. Ela viu algo. She sees something on him. Ela viu algo nele. But she's not content there. Mas ela não ficou contente só com ver. She gets a hold of him. Ela se apega a ele. Because the Bible tells us what we just read. Que nessa história a Bíblia diz that she persuaded the man of God. Que ela persuadiu o homem de Deus to come to her house. A vir até a casa dela. Not just to walk by. Não só passar pela casa dela. She wants to get a hold of what's on his life. Ela queria se apegar àquilo que estava na vida dele. This for us is very interesting. E para nós isso é muito interessante. Because a lot of people can notice things. Porque muitas pessoas podem notar as coisas. They can see things. Eles podem ver as coisas. But they don't often engage. Mas normalmente elas não se engajam nas coisas. I was telling the earlier services. Nos últimos cultos eu contei uma história. When I before I got married. Que antes de eu me casar. Actually, I was telling the youth and young adult service as well. E contei isso para os jovens ontem à noite também. And I met my she was not my girlfriend, but I met her when I was 17. Quando eu conheci a minha esposa hoje, ela não era minha esposa, ela tinha 17 anos de idade. And she was 19 years of age. Ela tinha 19 e eu tinha 17. And we were serving in our young adults ministry. E nós dois servíamos no nosso ministério. And we had had a few conversations. A gente já tinha conversado algumas vezes. And I liked her passion for Jesus. E eu gostava da paixão que ela tinha por Jesus. And her heart for the church. Coração que ela tinha pela igreja. And one night at the end of the year. Mas aí no final do ano. All the young adults got together. Todos os jovens se juntaram. And we had a barbecue. E aí a gente fez And there was a swimming pool. E no churrasco tinha também uma piscina. At that time I was living in Sydney, Australia. E naquela época eu vivia em Sydney, na Austrália. Very much like Rio. Em Sydney é muito parecido com Rio. Very hot. É muito but calor. But like Pastor Fragali just said. Como o Pastor Fragali falou. Without the guns. É muito calor, só não tem as armas que tem. But it's still very hot. Mas ainda é muito calor. And so it's summertime. E aí, mas estava no verão. And we're having a barbecue. A gente tá lá no churrasco. And there's a whole bunch of young adults. Vários jovens reunidos. And there's this girl who I like. E aí essa garota que eu gostava. Few of us decided to go for a swim. A gente tinha algumas pessoas decidiram nadar. And I'll never forget. E eu nunca esqueço. Because have you ever noticed something before? Porque eu não sei se você já notou algo dessa maneira. Has something ever grabbed your attention? Alguma coisa já pegou a sua atenção? Does anyone know what I'm talking about? Alguém sabe o que eu tô falando? Well, this happened to me this night. Aconteceu comigo nessa noite. Because as this young lady Claire. Porque quando a Claire apareceu. She got into her swimsuit. Ela colocou o biquíni dela. Glória a Deus. I noticed her. Eu notei ela. Come on, men, you know what I'm talking about. Os homens sabem o que eu estou falando. Some of the men out here are looking all spiritual. Alguns dos homens estão parecendo ser espirituais. You know what I'm talking about. Você sabe o que eu estou falando. You know when you see that young lady você walking sabe by. Quando você vê aquela jovem. I mean, when she walked to the swimming pool that night. Quando ela chegou na piscina naquela noite. I noticed her. Eu notei ela. But did you know that? It wasn't just about seeing her. Mas você sabe que não foi só ver. At some point I had to engage. Em algum momento eu tinha que engajar numa At some point I had to get a hold. Em algum momento eu tive que me apegar. You see, this woman in the Bible. Nessa história da mulher na Bíblia. She sees something on Elisha. Ela viu algo em Eliseu. But then she gets a hold of it. Mas aí ela se apegou ao Eliseu. Because she persuades him to come to her house. Ela convence ele a entrar na casa dela. Imagine if I didn't get a hold of my girlfriend, Você if you like. Imagina se eu não tivesse me apegado à minha namorada. Imagine if I didn't engage. Imagina se eu não tivesse engajado. Imagine if I just sat back. Imagina se eu só sentasse. I thought, oh, God's going to bring her to me. Deus vai trazê-la para mim. No. I have too much sand in my little truck. Eu sei que eu tenho muita areia no meu caminhão. That was never going to happen. Nunca ela ia vir atrás de mim. I needed to do something. Eu precisava fazer algo. Otherwise, some other guy would have come along. Se eu não fizesse, outro cara ia chegar. And I would have missed my opportunity. E eu teria perdido a minha oportunidade. So I had to engage. Então eu tinha que engajar. Now this woman here. Então essa mulher aqui. She understands this. Ela entende. She says there's something on his life. Ela fala, tem algo na vida de Eliseu. I can see an anointing. Eu consigo ver uma unção. I can see a grace. Eu consigo ver graça. But I don't just want to notice this. Mas eu não quero só notar isso. I want to get a hold of it. Eu quero me apegar a isso. So she persuades him to come to her house. Então ela convence ele a entrar. entrar na casa dela. So it is with us in the church. E assim também conosco na igreja. We've got to see what God is doing. A gente precisa ver o que Deus está fazendo. But then we've got to get a hold of the presence of God. Mas aí a gente precisa se apegar na presença de Deus. This, I'm talking about being aggressive. Estou falando a respeito de ser agressivo. A healthy aggression. Uma agressão saudável. When it comes to the things of God. Quando se trata das coisas de Deus. That we go after the word of God. Quando a gente procura a palavra de Deus. That we go after His presence. Quando a gente busca a presença de Deus. That we're not just sitting back. Que a gente não fica só sentado. We're a part of a church. Nós somos parte de uma that igreja. Believes in the preaching of the word of God. Se baseia na pregação da palavra. We're a part of the church. Nós somos parte de uma that igreja. Believes in the presence of que acredita Almighty God. Na presença de um Deus poderoso. And you and I have to continually engage. E eu e você precisamos continuamente ficarmos engajados. Can you say amen to that? Pode dizer amém? We've got to continually move forward. A gente precisa continuar se movendo. We've got to go after this. A gente precisa continuar buscando. You know, if you think about this new location you're moving to, se você pensar no novo local que vocês estão indo, you've got to go after it. Vocês precisam buscar um novo local. It's not just about one or two people. Não é só os pastores, uma ou duas pessoas. It's about a whole bunch and group of people. É sobre todo mundo junto. That can see what God is doing amongst us. Que consegue ver o que Deus está fazendo no nosso meio. But then they're going to engage at a deeper level. Mas aí a gente precisa se engajar num nível mais profundo. Can you say amen to that? Amém. She got a hold of this. Ela se apegou a isso. And I know I'm preaching to the converted largely. Eu sei que eu tô pregando para a maioria de vocês que são convertidos. Because I feel like I'm in a church right now. Mas eu sinto que eu tô numa igreja. That you're relentless in your pursuit of Jesus. Que é incansável na busca por Jesus. We've got to keep that attitude. Nós precisamos manter essa atitude. We've got to keep that heart. A gente precisa manter esse coração. Keep that spiritual fervor. A gente precisa manter essa espiritualidade. Keep stirring up the gift of God. A gente precisa continuar buscando os dons de Deus. Paul says to his young protege Timothy. Paulo diz para He says, "Stir up the gift." Ele fala, busque os dons. Stir that gift up. Busque os dons que você Keep tem. Getting a hold of what God is doing. Continue se apegando às coisas and que Deus as we está do fazendo. This together, e quando a gente faz isso junto, we see God start performing miracles amongst us. A gente vê Deus começar a fazer milagres no nosso meio. This lady gets a hold of him. Essa senhora, ela se apega a ele. And so it is for us. E é assim também para nós. We've got to get a hold of God. A gente precisa se apegar a Deus. And stay a hold of him. E ficar com so, ele. So she notices him. Então, primeiro ela notou. She gets a hold of him. Segundo, ela se apegou. But she doesn't stop there. Mas ela não para aí. She's like, it's good that he comes here. Ela pensa, é bom que ele vem aqui. But I need to feed this guy. Mas eu preciso alimentar so ele. The Bible says que a Bíblia diz she would prepare meals for him. Que ela preparava refeições she para would ele. Nourish his body. Que ela cuidava do corpo dele. She would keep the man of God healthy. Que ela mantinha o homem de Deus saudável. So she starts to feed him. Então ela começa a alimentar Now, ele. I know the context is in relation to natural food. Eu sei que no contexto a gente está falando de comida natural. But if you translate this into the spiritual realm Mas se você for trouxer us, isso para o mundo espiritual. When it comes to the purpose of God Quando se trata dos propósitos and the plan de Deus, of God, e dos planos both de Deus, individually in your life tanto individualmente, or as a family, quanto como família, but together as a church, ou quanto como igreja, we've got to understand nós precisamos entender that we have to keep feeding the purpose of God. A gente precisa continuar alimentando o propósito de Deus. We have to keep feeding the promises of God. A gente precisa continuar alimentando as promessas de Deus. We have to keep feeding the house of God. A gente precisa continuar alimentando a casa de Deus. Because as we feed the house Porque of God, quando a gente alimenta a casa de Deus, it becomes stronger and stronger and stronger. A gente se torna mais e mais forte. If you don't feed something, se você não alimentar algo, it will eventually die. Eventualmente esse algo morre. Flowers die if they don't have water. Pensa, as flores morrem se não tiver a água. A beautiful baby will die for a lack of food. Bebê, se você não alimentar, vai morrer. I've been to Africa. Eu já estive na África. I've seen places where children die. Eu já vi lugares onde as crianças because morrem. They have not been fed. Porque eles não foram alimentados. You have a fire. O fogo é a mesma coisa. You don't feed the fire wood. Se você não colocar lenha na fogueira. You don't give it fuel. Se você não der combustível para a fogueira. It goes out. A fogueira morre. It's the same for our spiritual lives. É a mesma coisa para a nossa vida espiritual. As a church, como igreja, we're going to feed the house of God. A gente precisa alimentar. Every time you feed your family. Cada vez que você alimenta sua família. Every time you say amen. Cada vez que você diz amém. In your mouth or your heart. Na sua boca ou no seu coração. Every time you're leading and discipling Cada vez someone. Que você lidera ou discipula Every alguém. Every time you're in a connect group. Cada vez que você está num grupo de conexão. Every time you worship. Cada vez que você adora junto. Every time you lend your faith. Cada vez que você deposita sua fé em algo. You are feeding the purpose Você está alimentando o propósito de Deus. And it's going to need a generation. E nós vamos precisar de uma geração. That says I'm going to notice what God is doing. Que vai notar o que Deus está fazendo. I can see the hand of God moving. Que consegue ver a mão de Deus se movendo. But then I'm going to engage. I'm going to get a Mas hold of him. Mas que também se engaja e se apega. I'm going to pursue God. Que busca Deus. I'm going to go after him. Que busca Deus. And then I'm going to feed the call of God. E alimenta os propósitos de Deus. I'm going to keep sowing. Eu vou continuar plantando. Keep sowing. Eu vou continuar plantando. Every time you pray. Cada vez que você ora. Every time you give. Cada vez que você doa. You are feeding the promises and the purpose of God in your life. Você está alimentando as promessas e os propósitos de Deus na sua vida. And together as a church. E juntos, enquanto you can igreja, accomplish so much more. Vocês vão alcançar tanto mais. When we are together in something. Se vocês fizerem juntos. Than if we were islands and apart. Do que se vocês fizerem separados como so much more can be accomplished. Você alcança muito mais. When we are together. Quando nós estamos juntos. If it's just me. Por exemplo, se sou só eu. That's okay. Bem. I have a certain amount of capacity. Eu tenho uma certa capacidade. Have a certain amount of knowledge. Eu tenho um certo conhecimento. Have a certain amount of wisdom. Eu tenho uma certa sabedoria. Maybe a little bit of talent. Talvez um pouquinho de talento. Maybe a little bit of gifting. Talvez um pouquinho de dom. But just me. Mas se for só eu. It's very limited. É muito limitado. But then if I attach myself to Pedro. Mas aí se eu acabar me conectando com o Pedro. The wisdom he has. A sabedoria que ele tem. The knowledge he has. O conhecimento que ele tem. The gift he has. O dom que ele tem. Now contributes to what I have. Agora contribui para aquilo que eu what tenho. What I have contributes to what he has. Eu tenho contribuído porque then we add tem. Pastor Fragale into the equation. O Pastor Fragale. I mean, he's a genius. Ele é um gênio. Our IQ level is going to go right up. Se a gente adicionar o nosso nível de IQ, vai lá em cima. But if we add him to the equation, mas aí a gente traz ele para a equação. His grace, a graça dele, his gift, os dons dele, his wisdom, a sabedoria dele, now is contributed to us. Agora contribui para aquilo Pastor que a gente Denise, tá fazendo. E a Pastor you go Denise, through the, every row of church. E aí você vai por cada fileira you da igreja. Add yourself into this equation. E aí você adiciona o seu you nome see, nessa together, equação. E aí juntos, when we work, quando a gente trabalha and we junto. Say we can see what God is doing. A gente dá para ver o que Deus está fazendo. We're going to get a hold of what nós He's doing. Vamos pegar aquilo que Deus está we're fazendo. We're going to feed this nós vamos alimentar aquilo thing. Que Deus together, está fazendo. Juntos, we accomplish way more. A gente alcança muito mais. Simply because I need you. Simplesmente porque eu preciso de você. You need me. Você precisa de mim. Does that make sense? Faz sentido? I know I've got to go to Australia, but you know what I mean. Eu tô indo para Austrália, eu sei, mas você sabe o que eu tô falando. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. And we got to keep feeding the promise of God. E a gente precisa continuar alimentando as promessas de Deus. To see all that he has in his heart. Para ver tudo que ele tem no coração dele. Outworked in ours. Virar verdade na nossa vida. Amen. Amém. So she notices it. Então ela notou. She gets a hold of him. Ela se apegou. She starts to feed the man of God. Ela alimentou o homem de Deus. The fourth thing. E a quarta coisa. She says, "Let us change our lives." Ela mudou a vida dela. You may say, "How does she say that, preacher?" Talvez você diga, como é que ela fez isso? Como é que ela she mudou doesn't a vida literally dela? Say it with her words in ela the Bible. Ela não fala isso com a boca dela. But what she says. Mas o que ela diz? She has a conversation with her husband. É que ela tem uma conversa com o marido dela. And she says, "Hey, honey." Ela fala assim, ei, amor. This is my Australian paraphrase version. Estou parafraseando na versão australiana. Hey, babe. Amor. We should build a room for this guy. Você deveria construir um quarto para esse cara. You know how he comes past every now and then. Ele vem aqui, ele passa por aqui de vez em quando. You know how he's been eating dinner with us. De vez em quando ele vem aqui e janta com a gente. This is not enough. Não é o suficiente. I want him to stay here. Eu quero que ele fique aqui. Whenever he comes by. Toda vez que ele passar por aqui. I want to make a room for him. Eu quero construir um quarto para ele. So what she's doing? E o que ela está fazendo? Is she's willing to rearrange her house? Ela está disposta a rearranjar a casa dela. I don't know if she had to move walls. Eu não sei se ela teve que quebrar a parede. I do know something had to change in mas her house. Mas eu sei que algo teve que mudar na casa dela. To accommodate the man of God. Para acomodar o homem de Deus. They had to make room for him upstairs. Eles tiveram que criar espaço para ele lá em cima. Now for us spiritually speaking. Agora para nós espiritualmente falando. We got to have the same attitude. A gente precisa ter a mesma atitude. Let us deixe que nós change our lives. Sejamos mudados na together, nossa vida. Juntos. Let's change our lives. Vamos transformar a nossa vida. God never changes. Porque Deus nunca muda. Never. Nunca. He's perfect. Ele é perfeito. He doesn't need to change. Ele não precisa mudar. I do. Eu preciso mudar. You need to change. Você precisa mudar. When it comes to the things of God. Quando se trata das coisas de Deus. And all that he wants to accomplish through Nova Igreja. O que ele quer fazer através da Nova Igreja. We have to be individuals. A gente precisa ser indivíduos. In our marriages. No nosso casamento. In our families. Nas nossas famílias. And together as a church. Como igreja. We say I'm going to change my life. Nós precisamos dizer nós vamos mudar a nossa vida. I want to rearrange my heart. Eu quero rearranjar o meu coração. I want to rearrange my mind. Eu quero rearranjar minha mentalidade. I want to shift things in my life. Eu quero mudar as coisas na minha vida. I vida. Eu quero acomodar tudo que Deus está fazendo para que eu possa continuar andando em direção ao meu futuro. Você, na sua vida pessoal, você precisa entender que Deus está querendo mudar algumas coisas na sua vida. Deus está querendo expandir os seus paradigmas. Deus está querendo expandir a sua capacidade de receber de Deus. Ele quer aumentar o seu coração pelas pessoas. Nós precisamos dizer para nós mesmos: God, I am here Deus, to eu estou aqui, muda-me. I want to change, eu quero mudar. This can be challenging. Isso pode ser desafiador para nós. Because human nature, porque a natureza humana, prefers the comforts, prefere o conforto. That change doesn't allow us. E não permite que a gente mude. But when it comes to the house of God, mas quando se trata da casa de Deus, and the call of God, do chamado de Deus, we have to say, let us change. A gente precisa dizer, deixa que eu mude. I love this about this woman. E eu amo isso a respeito dessa mulher. Let's rearrange our house. Ela fala, vamos rearranjar so nossa we can casa. Have the man of God stay para que o homem here de Deus possa ficar aqui com a gente. This is the difference between a convert, é a diferença entre alguém que se converteu, and a disciple, e alguém que se tornou um discípulo. A disciple will embrace truth. O discípulo, ele se apega à verdade. A disciple of Jesus, o discípulo de Jesus, will fully embrace him. Ele se apega à verdade totalmente. Amen. Amém. Have you ever looked at what Jesus says? Se você olhar para aquilo que Jesus falou, everything he says, tudo que ele fala, really goes against our natural vai paradigms. Contra os nossos paradigmas naturais. Everything he says, tudo que ele fala, can really mess with our minds. Pode meio que bagunçar com a nossa mente. He makes all these crazy statements. Ele fala essas coisas loucas. You want to be first? Você quer ser o primeiro? Everybody wants to be first. Todo mundo quer ser o primeiro. Man, I hate queues. Eu detesto fila. Can't stand lines. Não aguento fila. I want to get to the front. Eu quero ser o primeiro. Jesus says, you want to be first? Jesus fala, você quer ser o primeiro? Become last. Você precisa ser o último. He says, you want to be great? Ele fala, você quer ser o maior de todos? Everybody wants to be great. Todo mundo quer ser o melhor de todos. Look, if we're all to be honest in here, se todos nós fôssemos ser sinceros we all want aqui, 10 billion followers on Instagram. Todo mundo quer 10 bilhões de seguidores no we Instagram. All want to be known well. Todo mundo quer ser bem conhecido. We want to be great. Todo mundo quer ser maior de todos. But God says you want greatness? Mas Deus fala, você quer ser bom? Become the servant of all. Seja o servo de todos. You want to find your life? Você quer encontrar sua vida? You must lose your life. Você precisa perder sua vida. You want to learn to receive? Você quer aprender a receber? You must give. Você precisa dar. Everything Jesus says, tudo que Jesus fala, it demands that I change demanda my life. Que nós sejamos transformados. And when it comes to you as a local mas church, quando se fala de nós como igreja, I want to challenge you and encourage you. Eu quero te desafiar e te encorajar. To have that attitude and spirit. Essa atitude, esse espírito. Just like this woman said, essa mulher, let's rearrange our lives so that we can accommodate what God is doing. Que Deus tá let's pay the price. Vamos pagar o preço. So God can do what he wants to do in our Deus lives. Poder fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida. And as we live like this, e quando a gente vive assim, it's amazing. É incrível. God does miracles amongst us. Deus faz milagres na nossa vida. Can you say amen to that? Amém. Could I have the team come up for a moment? O time pode voltar para cá. These guys are incredible, by the way. Esses caras são incríveis. Incrível. Muito bom. Isn't Jesus beautiful? Jesus é lindo, não é? I mean, I have no right to be here right now. Eu sei que eu não tenho direito de estar aqui. If you knew where I came from. Se você soubesse de onde eu vim. I have no right to be here. Eu não tenho direito nenhum de estar aqui. But that's called the grace of God. Isso a gente chama de graça de Deus. He's incredible. Ele é incrível. Well, this lady, essa senhora, she notices something about the man of God. Ela notou algo sobre o homem de Deus. She gets a hold of him. Ela se apegou. She starts to feed him. Ela alimentou. And eventually she says, let's change our lives. E ela mudou a vida dela. You see, as we do these things, e quando a gente faz essas coisas, it's amazing what God can do in us and through us. É incrível aquilo que Deus pode fazer conosco e através da gente. But eventually in this story, mas nessa história, eventualmente, Elisha, Eliseu, starts to ask the woman, ele começa a perguntar para a mulher, like, what can we do for you? Que a gente pode fazer por você? What can I do for you? Que eu posso fazer por você? You've been so good to me. Você tem sido tão boa para nós. What can I do for you? Por que a gente pode fazer por você? And she's like, hey, listen. E ela diz assim, não. I just dwell among my own people. Não preciso de nada, eu estou bem com meu povo. What in essence she is saying? Mas na verdade o que ela quis dizer? She's just content. É que ela estava contente. She's lost her heart to dream again. Ela perdeu o coração and dela. Elisha knows something's not right. Eliseu notou que algo não estava errado. And so he asks Gehazi. Ele percebe que algo estava errado e ele pergunta a Gehazi. Eventually Gehazi says. E aí Gehazi fala para ele. Ah, Elisha. Oh, Eliseu. She's without child. Ela não tem filhos. And Elisha goes. E aí Eliseu pensa. That's it. É isso. And I want you to hear this. Eu quero que você escute isso. Elisha calls her up. Eliseu chama ela para subir. Because his room's upstairs. Porque o quarto dele era no segundo andar. And Elisha calls this woman. E Eliseu chama ela. Up to where he is. Chama ela lá para cima. Spiritually speaking over your life. Espiritualmente falando sobre a sua and vida. And as a church. E como igreja. Prophetically, I want to say this to you. De uma maneira profética, eu quero dizer isso para você. God is calling you up. Deus está te chamando para ir para um nível mais alto. She has to move from her current position. Ela precisa sair da posição que ela estava. To go to where God is. Para poder ir aonde Deus está. Again, Elisha is not God. Novamente, Eliseu não é Deus. But the God inside of Elisha. Mas o Deus que estava dentro de Eliseu. He's about to tell her something. Então ele precisa falar algo para ela. Her life. Ela precisa mudar a vida dela. So she has to move from her current situation. Então ela tem que sair da situação que ela estava. And go up to his level. E subir para o nível now, que ele church, estava. E como igreja. God is summoning. Deus está te chamando. He is calling you up. Deus está te chamando para cima. You cannot stay where you have been. Não tem como você ficar onde você está. The Bible says. E a Bíblia diz. Hear this prophetically. Escute isso de maneira profética. She's standing in the doorway. A Bíblia diz que quando ela sobe, ela para Elisha, na porta. Elisha is in her in his room. Eliseu está no quarto dele. But she's in the doorway. Mas ela está na porta. This doorway represents something in e her life. Essa porta representa algo na but vida dela. But it also represents something in ours. Mas também representa algo na sua the vida. The doorway is the place between two essa worlds. A porta é o lugar entre dois mundos. Between her past entre o passado and her future e o futuro. Between two levels entre dois níveis. She had to go from one level o nível que ela estava to the next level e um próximo nível. The doorway represents two seasons. A porta representa duas temporadas. Her previous season a temporada passada. But she's in the doorway onde ela estava na and porta. And about to step into her new season. E ela está prestes a entrar dentro de uma nova you see, temporada. You as a church, você como igreja. I feel like you're in the doorway. Eu me sinto que você está na porta. Between the past você está entre o seu passado. And all has God done good things in the past. Deus já fez várias coisas boas what God has done through this local church. O que Deus fez nessa igreja. Who knows how many lives have been changed? Sabe lá quantas vidas foram salvas aqui. Nobody's really going to know ninguém until we get to heaven. Ninguém nunca vai saber quantas vidas we're foram salvas thankful aqui. For the past. Nós somos gratos pelo passado. But oh, we're in a doorway right now. Mas a gente está na porta and agora. We're about to step into our future. For passo. All that God wants to accomplish in our lives. Tudo que Deus quer para nós. When you understand what quando God is wanting to do, Deus tá fazendo, you realize something in your own life na sua própria that vida. I have been put on earth que você foi colocado for nessa a purpose. Terra, por um propósito. I have been put on earth você foi colocado aqui for a reason. Por uma razão. But the doorway mas a porta is the start of something in this woman's a porta life. É só o começo de algo na vida dela. Where at the appointed time num certo determinado ponto gives birth to this child, exactly as Elisha said. Nasce filho da mesma maneira que Eliseu falou. Even when I think about your relocating, quando eu penso nessa mudança que vocês estão fazendo, it's going to take a whole generation of people. Vai ser necessário uma geração de pessoas. It's not just going to be a few people down here. Não vai ser só algumas pessoas. That's going to say, I can see what God is doing. Vai precisar de uma geração de pessoas que falam, eu consigo ver. Eu consigo notar. And you say to yourself, I'm going to keep a hold of this. Eu consigo me apegar. I'm going to aggressively go after eu vou perseguir a Deus agressivamente. I don't want to miss my opportunity. Eu não quero perder a minha oportunidade. And you keep feeding the promises e você continua alimentando as promessas de Deus. The house of God. Continua alimentando a casa you keep de Deus. Feeding the dreams continua alimentando of God. Os sonhos de Deus. And eventually you say to yourself, e eventualmente você fala oh, para você mesmo. I want to continually change eu quero continuar a mudar a minha vida. So I can allow para que eu possa permitir que aquilo que Deus está fazendo. I don't want to hold on to my eu não quero mais meu passado. I don't want to live that way. Eu não quero viver daquele jeito. I want to be somebody that's going to be full of fire. I want to understand what God is doing in my life. O que Deus está fazendo? Do you realize God has a purpose você for you? Você entende que Deus tem propósito para você? Do you realize God has called você you by Deus name? Te chamou pelo seu and nome? He says to you like tonight. E ele fala para você hoje. Hey, listen. Olha, escuta, I want you to continually change. Eu quero que você continue a mudar. I want you to stay hungry for me. Eu quero que você continue com fome de Deus. Pursue my word. Eu quero que você continue buscando trust a palavra. Trust me with your life. Confiando em mim. Oh, God does something good. Deus faz algo bom. You see, when we live like this, sabe quando a gente vive assim? Believe you me. Acredita em mim. The church is magnificent. A igreja é fantástica. Because it's about people. Porque a igreja é feita de pessoas. And your life. E a sua vida. has deep purpose to God. Tem um propósito significativo para Deus. But it's something I really want to know. I really want to tell you. Tem um negócio que eu quero falar para vocês. You've got to understand. Você precisa entender. All of this is for a reason. Que tudo isso acontece por uma razão. Everything I've just said tonight. Tudo que eu falei hoje à noite. The reason God wants to take you to another level. A razão que Deus quer te levar para um novo nível. The reason God wants you to notice things. A razão que Deus quer que você saiba dessas coisas. The reason He wants you to keep a hold of it. A razão que Ele quer que você se apegue a Ele. Keep pursuing His presence. Que você continue perseguindo a presença dele. The reason He wants you to keep feeding. A razão que Ele quer que você continue alimentando Ele. The reason He wants you to keep changing. É porque Ele quer que você continue mudando. He's the reason. Ele é a razão. This is a whole generation that are disillusioned with the church. A razão é porque existe uma geração que está desiludida com a igreja. Brazil has been steeped in Catholicism. No Brasil pode ser uma geração que está pregada no catolicismo. People have a perception. Pessoas que têm uma percepção diferente. So far below what God wants. Que é muito distante daquilo que Deus quer mostrar para eles. And Nova Igreja is one of those churches. E a Nova Igreja é uma dessas igrejas. I've been up and down this country many times. Eu viajo esse país para cima e para baixo. There's a lot of significant churches God has moved. Tem muitas igrejas significantes aqui nesse país. Mas eu estou te dizendo algo que você precisa ouvir. Essa é uma dessas casas que Deus vai usar para resgatar uma geração que está desiludida, que está machucada, que está com raiva, seja lá por que razão for. E eu e você, quando a gente vive assim, quando a gente fala, Deus, eis-me aqui, a glória de Deus desce. And the world looks at you and I. E o mundo olha para você e para mim. They say, "Wow, there's something about that life." Eles falam, tem algo a respeito da vida dessa pessoa. They start to take notice. E eles começam a notar. They start to see something. Eles começam a ver. And this something is Jesus. E esse que a gente está falando é Jesus. And you say, "Amen." Amém. My time is up. Meu tempo acabou. 42 years young and I can still jump up like. 42 anos de idade e ainda consigo pular aqui. I'll need a back massage tomorrow. I better stop because he will outdo me. É melhor parar porque ele vai me ganhar. He will by far outdo me. Ele vai ganhar de longe. Man, I love Brazil. Eu amo o Brasil. You are a very special nation. Vocês são uma nação especial. Brazilians are very unique people. O Brasil tem pessoas únicas. Here's what I want to do. My time's up. Eu quero fazer só mais uma última coisa, meu tempo já acabou. I'd love it if you just stand with me. Eu gostaria se você pudesse